Cristo treme o meu coração. Atento à voz que ecoa na criação. Ele envia sua luz a brilhar nos confins da terra. Vem nos guiar. Brahma, ó Deus, com grande poder, troveja a voz que faz tudo acontecer. A neve, dizes, caia na terra, e a chuva forte sua obra encerra. Oh, maravilhas eu vou contemplar na beleza do seu criar. Em cada sombra e em cada luz, revele a mim, Senhor Jesus. Ele sela as mãos de todo homem para que conheçam a obra que seu amor é. As alimárias se escondem em paz na sua bondade sempre eficaz. Das recâmaras do sul vem o vento, e do norte frio em seu momento. Pelo assopro a geada se forma, as águas endurecem, a vida se transforma. Oh, maravilhas eu vou contemplar na beleza do seu criar. Em cada sombra e em cada luz, revele a mim, Senhor Jesus. Ensina-me, Senhor, a ver as maravilhas que vêm de você. Na escuridão, sua luz brilhará. Na grandeza de Deus, meu coração estará. Oh, maravilhas eu vou contemplar na beleza do seu criar. Em cada sombra e em cada luz, revele a mim, Senhor Jesus. Deus em mim vão habitar. Na paz da sua presença eu quero estar. Ao Todo-Poderoso eu quero louvar na eternidade.